cheiro 38. Bocejou repentinamente e pestanejou, os olhos a lacrimejarem ligeiramente à luz do sol. Meu Deus, estou tão cansada que nem consigo pensar. O Jamie chorou a noite inteira e quando finalmente adormeceu, os Müller apareceram. Acho que não dormi nada. Eu sei como te sentes, disse eu, solidária, e ri-me. Eu fui um bebê muito irritadiço? Perguntou Brianna, devolvendo-me o sorriso. Muito, assegurei-lhe, voltando-me para a casa. Onde está o teu? Ele está com... Brianna ficou embasbacada, agarrando-me o braço. O que? Disse ela. Por Deus, o que raio é aquilo? Virei-me para olhar e senti um espasmo de choque no fundo do estômago. É bem evidente o que é, disse eu, caminhando devagar naquela direção. A pergunta é, porquê? Era uma cruz, aliás, uma grande cruz, feita de galhos secos de pinheiro, despidos das suas ramificações e amarrados com corda. Estava firmemente fincada na borda do pátio de entrada, perto do enorme espruce azul que guardava a casa. Os galhos eram finos, mas sólidos, e tinha aproximadamente 2 metros de altura. Não era volumosa nem chamativa, e, no entanto, a sua serena presença parecia dominar o pátio, do mesmo modo que um tabernáculo domina uma igreja. Ao mesmo tempo, o efeito daquela coisa não parecia nem reverente, nem protetor. Na realidade, era completamente sinistro. Vamos ter uma reunião para o despertar religioso? A boca de Brianna torceu-se, tentando fazer uma piada. A cruz perturbava-a tanto como a mim. Não que eu saiba. Circundei lentamente a cruz, olhando-a de cima a baixo. Jamie fizera. Eu sabia, pela qualidade da mão de obra. Os galhos tinham sido escolhidos pela retidão e simetria, cuidadosamente aparados, as pontas estreitando-se gradualmente. A peça horizontal fora habilmente entalhada para ajustar-se à peça vertical, a corda unindo as duas em cruz, com a precisão e o cuidado de um marinheiro. Talvez o pá esteja a começar a sua própria religião, disse Brianna, erguendo uma das sobrancelhas. Ela também reconheceu a qualidade daquela execução. A senhora Bug apareceu repentinamente, dobrando a esquina da casa, com uma tigela de ração de galinha nas mãos. Parou bruscamente ao ver-nos boquiaberta. Preparei-me instintivamente para o massacre e ouvi Brianna abafar uma risadinha. Ah, aí está a senhora. Eu estava mesmo agora a dizer à Lizzie como é uma vergonha. Uma vergonha mortal, na verdade, que essa criançada corra pelas escadas acima e para baixo, deixando marcas imundas espalhadas por toda a casa, até mesmo no gabinete da dona da casa. E ela disse-me, a Lizzie disse-me, ela disse, no meu consultório, o quê? Onde? O que é que eles fizeram? Esquecendo-me da cruz, corri para casa com a senhora Bug no meu encalço, sem parar de falar. Apanhei 2 dos diabinhos a brincar com as suas tigelas, com os seus belos frascos azuis e uma maçã. E com certeza dei-lhes umas boas bufetadas por causa disso. Que estou certa ficaram com as marcas das minhas mãos nas faces, as endiabradas criaturas. E elas alargarem por aí pedaços de boa comida para apodrecerem, estragarem-se e... O meu pão! Eu alcançar ao vestíbulo. E agora abria de supetão a porta do consultório, encontrando tudo perfeitamente limpo e arrumado, inclusive a bancada, onde eu tinha disposto as minhas experiências de penicilina mais recentes. Agora estava inteiramente vazia, a superfície de carvalho esfregada até à madeira virgem. Estava uma imundície, disse a senhora Bug do corredor atrás de mim. E comprimi os lábios com afetada virtuosidade. Uma imundície, coberto de bolor, tudo coberto de bolor, tudo azul. E respirei fundo, os punhos cerrados ao lado do corpo para evitar estrangulá-la. Fechei a porta do consultório, apagando a visão da bancada vazia, e virei-me para a pequena escocesa. Senhora Bug, disse eu, controlando a voz com um grande esforço, sabe o quanto eu aprecio a sua ajuda. Mas eu tinha-lhe pedido para não... A porta da frente escancarou-se e bateu na parede ao meu lado. Sua velha bruxa de um raio! Como ousa bater nas minhas crianças? Girei nos calcanhares e fiquei cara a cara com a senhora Kisholm, que tinha o rosto afogueado de fúria e estava armada com uma vassoura. Duas criancinhas de rosto vermelho agarradas às suas saias, as faces sujas de lágrimas recentes. Ela ignorou-me completamente, com a atenção focalizada na senhora Bug, que permanecia quieta no vestíbulo, ao meu lado, ouriçada como um porco-espinho em miniatura. Você e as suas preciosas crianças, gritou a senhora Bug, indignada. Se você realmente se importasse com elas, educava-as como deve ser e não as deixava ao Deus dará, aos saltos pela casa como um bando de arruaceiros, estragando tudo do sótão à soleira da porta e deixando marcas de dedos sujos em tudo que não está pregado ao chão. Ora, senhora Bug, tenho a certeza de que elas não... A minha tentativa de estabelecer a paz foi abafada por gritos lancinantes dos três Kisholm, sendo a senhora Kisholm, de longe, a mais estridente. Quem é você para chamar arruaceiros aos meus filhos, velha maluca? A ofendida mãe brandiu a vassoura ameaçadoramente, movendo-se de um lado para o outro, tentando apanhar a senhora Bug. Eu movia-me com ela, saltando de um lado para o outro, no esforço de ficar entre as duas combatentes. Senhora Kisholm, disse eu, erguendo a mão de forma apaziguadora. Margaret, realmente tenho a certeza de que... Quem sou eu? A senhora Bug parecia expandir-se visivelmente, como massa de pão a levedar. Quem sou eu? Ora, sou uma mulher temente a Deus e uma alma cristã. Quem é você para falar com os mais velhos e superiores dessa forma? Você e a sua tribo maligna, que perambulam pelas colinas, maltrapilhos e esfarrapados, sem sequer um penico para mijar. Senhora Bug, exclamei, girando nos calcanhares para ela, a senhora não deve... A senhora Kisholm não se deu ao trabalho de tentar encontrar uma resposta para isto, mas simplesmente atirou-se para a frente, a vassoura pronta na mão. Abri os braços para a impedir de passar por mim. Vendo-se frustrada na sua tentativa de dar uma traulitada à senhora Bug, tentou chegar-lhe por cima do meu ombro, manejando freneticamente a vassoura, tentando bater na mulher mais velha. A senhora Bug, obviamente sentindo-se a salvo por trás da barricada da minha pessoa, saltitava para cima e para baixo como uma bola de ping-pong, o rosto pequeno e redondo, vermelho de fúria e triunfo. Mendigos! Gritava ela a plenos pulmões. Latoeiros! Ciganos! Senhora Kisholm, senhora Bug! Suplicava eu, mas nenhuma me prestava atenção. Kitok! Miss Liarnin Pils! Berrava a senhora Kisholm, golpeando desvairadamente com a sua vassoura. As crianças gritavam e a senhora Kisholm, que era uma mulher um tanto ou quanto corpulenta, pisou o dedo do meu pé com força. Isto foi a gota d'água. Virei-me para a senhora Kisholm, lançando chispas pelos olhos. Ela encolheu-se e recuou, largando a vassoura. Ah, cabra insolente! Você aí! Os gritos da senhora Bug, atrás de mim, morreram abruptamente e eu virei-me de novo, deparando-me com Brianna, que evidentemente dera a volta à casa e entrara pela cozinha, segurando a minúscula senhora Bug acima do chão, um braço à volta da sua cintura, a outra mão firmemente a tapar-lhe a boca. A senhora Bug esperneava freneticamente, os pés pequeninos agitando-se convulsivamente, os olhos arregalados acima da mordaça da mão de Brianna. Bri revirou os olhos para mim e saiu pela porta da cozinha carregando a sua prisioneira. Virei-me para lidar com a senhora Kisholm, mas vi apenas um lampejo da sua saia cinzenta de tecido rústico a desaparecer apressadamente pelo canto da soleira da porta. O berreiro das crianças a diminuir como uma sirene de ambulância distante. A vassoura ficou aos meus pés. Peguei nela, entrei no consultório e tranquei a porta atrás de mim. Fechei os olhos, com as mãos apoiadas com força na minha bancada vazia. Senti uma súbita e irracional vontade de esmurrar alguma coisa. E foi o que fiz. Bati com o punho cerrado com toda a força na bancada. Esmurrei rapidamente com a parte lateral do punho, mas a bancada era tão sólida que os meus golpes quase não produziam nenhum som. E eu parei, ofegante. Qual era afinal o meu problema? Por mais irritante que fosse a interferência da senhora Bug, não era crucial. Nem a combatividade maternal da senhora Kisholm. Ela e os seus diabinhos iriam embora mais cedo ou mais tarde. Mais cedo do que tarde, esperava eu. O meu coração começou a abrandar um pouco, mas um formigueiro de irritação ainda percorria a minha pele como urticária. Tentei acalmar-me, abrindo o grande armário, para verificar se as depredações da senhora Bug ou das crianças tinham danificado alguma coisa verdadeiramente importante. Não, estava tudo bem. Cada frasco de vidro fora polido até adquirir o brilho de uma joia. A luz do sol iluminava-os com um clarão de azuis, verdes e cristais. Mas cada qual fora colocado exatamente no mesmo lugar, cada rótulo cuidadosamente escrito, virado para a frente. As trouxas de gaze de ervas secas tinham sido sacudidas para lhes tirar a poeira, mas cuidadosamente penduradas novamente nos seus ganchos. A visão dos remédios cuidadosamente arrumados era tranquilizadora. Toquei numa vasilha de pomada contra piolhos, sentindo a sensação gratificante de um avarento diante do número e da variedade de saquinhos, frascos e botijas. Lampião a álcool, garrafa de álcool, microscópio, uma serra grande de amputação, jarra de suturas, caixa de emplastros, pacote de teias de aranha, tudo estava arrumado com precisão militar, dispostos em fileiras como recrutas de todo o tipo, sob o olhar de um sargento-mor. A senhora Bug podia ter muitos defeitos, mas eu não podia deixar de admitir as suas virtudes domésticas. A única coisa no armário que, obviamente, não tinha sido tocada era uma bolsinha de couro, o amuleto que a xamã Tuscarora Naya Wene me tinha dado. Essa permanecia sozinha, enviesada num canto. Era interessante que a senhora Bug se recusasse a tocar nela, pensei. Eu nunca lhe dissera o que era, embora realmente parecesse um objeto indígena, com as penas de corvo e de pica-pau enfiadas no nó que a amarrava. Há menos de um ano nas colónias e menos de um mês em terras selvagens, a senhora Bug olhava com profunda desconfiança tudo o que dizia respeito aos índios. O forte cheiro de sabão detergente pairava no ar, acusador como o fantasma de uma dona de casa. Acredito que não poderia realmente culpá-la. Pão bolorento, melão podre e fatias moles de maçã podiam ser pesquisa para mim. Para a senhora Bug, não podia ser nada além de uma ofensa deliberada contra o Deus da limpeza. Suspirei e fechei o armário, acrescentando o leve perfume de lavanda seca e o cheiro desagradável de poejos aos fantasmas da solução desinfetante e maçãs podres. Eu já perdera material de experiências, muitas vezes, e este não era particularmente complexo, nem estava em estado muito avançado. Não levaria mais de meia hora para o substituir, espalhando pedaços de pão fresco e outras amostras. Mas não iria fazer isso. Não havia tempo suficiente. Jamie estava evidentemente a começar a reunir os homens da sua milícia. Dentro de poucos dias, eles estariam de partida para Salisbury para se apresentarem ao governador Tryon. Nós estaríamos de partida, pois eu fazia questão de os acompanhar. Ocorreu-me, inesperadamente, que já não tinha tempo suficiente para terminar a experiência quando a montei. Sabia que partiríamos em breve. Ainda que eu obtivesse um crescimento imediato muito bom, não teria tempo para coletar, secar, purificar. Eu sabia disso conscientemente. E mesmo assim, iniciar a experiência de qualquer maneira. Continuei com os meus planos, seguindo as minhas rotinas, como se a vida ainda fosse estabelecida e previsível, como se nada pudesse ameaçar o teor dos meus dias, como se a representação da ação pudesse torná-la verdadeira. És mesmo uma tola, Beauchamp, murmurei, empurrando uma madeixa de cabelo para trás da orelha, cansada. Saí, fechando a porta do consultório com firmeza, e fui negociar a paz entre a senhora Bug e a senhora Kisholm. Superficialmente, a paz na casa foi restaurada, mas permaneceu uma atmosfera de mal-estar. As mulheres continuaram o seu trabalho, tensas e caladas. Até mesmo Lizzie, a encarnação da paciência, foi ouvida a emitir uma exclamação de aborrecimento quando uma das crianças derramou soro de leite nas escadas. Lá fora o ar parecia estalar, como se uma trovoada se aproximasse ameaçadora. Conforme eu ia e vinha dos armazéns para casa, ficava a olhar por cima do ombro para o céu acima das montanhas, esperando ver nuvens carregadas aparecerem repentinamente. E, no entanto, o céu continuava com o seu azul pálido de final de outono, com nada mais do que alguns fiapos de nuvens esvoaçantes. Eu estava distraída, incapaz de me concentrar em alguma coisa. Passava de uma tarefa para outra, deixando uma pilha de cebolas parcialmente entrançadas na despensa, uma tigela de feijões parcialmente debulhados na entrada da casa, um par de calças rasgado, largado em cima do banco, a agulha pendurada na sua linha. Inúmeras vezes vi-me atravessar o pátio, vindo de nenhum lugar em particular e sem nenhum propósito específico. Olhava para cima sempre que passava pela cruz, como se esperasse que ela tivesse desaparecido desde a última vez em que eu passara por ela, ou tivesse adquirido algum cartaz explicativo cuidadosamente pregado na madeira. Senão Jesus, Nazareum, Rex e o Deus, pelo menos alguma coisa. Mas não. A cruz permanecia ali. Dois simples galhos de pinho, atados com uma corda. Nada mais. Exceto, é claro, que uma cruz tem sempre mais algum significado. Eu simplesmente não sabia qual poderia ser desta vez. Todos pareciam partilhar a minha distração. A senhora Bug, ofendida com a discussão com a senhora Kisholm, recusou-se a preparar o almoço e retirou-se para o seu quarto, ostensivamente a sofrer de dores de cabeça, embora se recusasse a deixar-me tratá-la. Lizzie, normalmente uma boa cozinheira, queimou o guisado e espirais de fumo negro sujaram as vigas de carvalho por cima da lareira. Os Müller, pelo menos, não atrapalhavam. Tinham trazido um grande barril de cerveja com eles e, após o pequeno almoço, retiraram-se para a cabana de Brianna, onde pareciam estar a divertir-se muito. O pão recusava-se a levedar. Um novo dentinho, muito difícil, despontara nas gengivas de Jamie, que berrava, berrava, berrava. O berreiro incessante deixava todos com os nervos à flor da pele, inclusive aos meus. Eu gostaria de ter sugerido a Brie que o levasse para longe do alcance dos nossos ouvidos, mas vi-lhe as profundas olheiras de cansaço nos olhos e a angústia no seu rosto e não tive coragem. A senhora queixou-me, irritada com as constantes labutas dos seus próprios rebentos. Não teve tal atenção. Por amor de Deus, por que é que não leva essa criança para a sua própria cabana, menina? Rebentou ela. Se ele tem de gritar assim, não há necessidade de todos o ouvirmos. Os olhos de Brie semicerraram-se perigosamente. Porque os seus dois filhos mais velhos estão na minha cabana, sentados a beber com os alemães, sibilou ela entre dentes. Não quis incomodá-los. O rosto da senhora Kisholm ficou escarlate. Antes que ela pudesse falar, dei um passo rápido à frente e tirei o bebê dos braços de Brie. Vou levá-lo para dar uma voltinha lá fora. Posso? Sugeri eu, erguendo-o no ombro. Eu própria preciso de um pouco de ar fresco. Por que é que não sobes e te deitas um pouco na minha cama, querida? Convidei. Pareces um bocado cansada. Uhum, respondeu ela. Um canto da sua boca ergueu-se, escarnecedor. E o papai é um bocadinho católico também. Obrigada, mamã. Ela beijou o rosto quente e molhado de Jamie e desapareceu na direção das escadas. A senhora Kisholm fez uma careta horrorizada na direção de Brie, mas viu o meu olhar, tossiu e chamou os seus gêmeos de 3 anos, que estavam empenhados em destruir o meu cesto de costura. O ar fresco lá fora foi um alívio, depois do confinamento quente e fumarento da cozinha, e Jamie aquietou-se um pouco, embora continuasse a choramingar e a contorcer-se. Esfregava o rosto úmido e quente contra o meu pescoço e mordia ferozmente o tecido do meu chale, inquieto e a babar-se. Caminhei devagar de um lado para o outro, batendo-lhe delicadamente nas costas e cantarolando baixinho. Achei o exercício tranquilizador, apesar da irritabilidade de Jamie. Ele era um só, afinal de contas, e não podia falar. Além do mais, tu és homem, disse-lhe, puxando-lhe o capuz de lã por cima da penugem brilhante e macia da cabecinha. Como membro do sexo masculino, tens os teus defeitos, mas engalfinhar-te como um gato não é um deles. Por mais que eu gostasse de cada uma individualmente, Brie, Marsali, Lizzie e até mesmo a senhora Bug, tenho de admitir que, em conjunto, achava muito mais fácil lidar com homens. Se era culpa da minha educação pouco ortodoxa, eu fora criada em grande parte pelo meu tio Lamb e o seu criado persa, Firouz. Das minhas experiências na guerra, ou simplesmente um aspecto da minha própria personalidade pouco convencional, eu achava os homens tranquilizadoramente lógicos e, com algumas surpreendentes exceções, agradavelmente diretos. Virei-me para olhar para a casa. Erguia-se serenamente entre espruços e castanheiros, elegantemente bem proporcionada, solidamente construída. Um rosto surgiu a uma das janelas. O rosto deitou a língua de fora e pressionou-se contra o vidro, entortando os olhos por cima do nariz e das bochechas achatadas. Vozes femininas estridentes e o som de pancadas flutuaram até mim, através do ar frio e limpo. Disse eu, apesar de relutante em deixar a casa tão cedo outra vez, e por menos que gostasse da ideia de Jamie envolvido em conflitos armados de qualquer espécie, a ideia de partir para viver na companhia de 20 ou 30 homens, barbudos e mal cheirosos, por 1 ou 2 semanas, começara a exercer uma inegável atração, mesmo que significasse dormir no chão. Em todas as vidas, alguma chuva tem de cair, disse eu a Jamie, com um suspiro, citando Longfellow. Mas acho que tu estás a aprender isso agora, não é, pequerrucho? Grrr, disse ele, enroscando-se no novelo para se livrar da dor dos seus dentes emergentes, os joelhos enfiando-se dolorosamente de lado no meu corpo. Ajeitei-o mais confortavelmente na anca e dei-lhe o dedo indicador para ele morder. As suas gengivas estavam duras e com protuberâncias. Eu conseguia sentir o lugar sensível onde o novo dente despontava, inchado e quente sob a pele. Um grito agudo veio da casa, seguido do som de berros e correria. Sabes, disse eu em tom de conversa, julgo que um pouco de whisky seria o melhor para isso. Não achas? Retirei o dedo da sua boca e ajeitei Jamie no meu ombro. Baixei-me para passar pela cruz e entrei no refúgio do grande espruço vermelho, mesmo a tempo, pois a porta da casa abriu-se de supetão e a voz penetrante da senhora Bug elevou-se como uma trombeta no ar gelado.